2 de Salvador. Hotel Romeu Golf, o vento Salvador 1 no 0 graus, 1 no 0 9, reporte fora do solo. Reportará fora do solo, hotel Romeu Golf. Hello, Delta Mike, clear to enter runway 17, report line up and ready for takeoff. Papa Romeo, Delta Mike, descend along the runway and clear for takeoff, report ready. Sonho incrementar a velocidade? Autorizado pro do farol de Itapuã, reporte para o cruzamento do eixo 1028. Reportará para o cruzamento 1028, até uma gol. Norte do VOR Salvador, desça para 3 mil pés, 4 mil pés. 4 mil, Lima Seguro. 18, afirmativo no 018. 18, VOR. Tá 3191, chame céu para o Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, tá 3191. 790, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento no 20 graus, no 1 no nós. IVNA e decolar pista 1 no 0, com 1790. Romeu Golf, mais 5 segundos para cruzamento 1028. Hotel Romeu Golf, autorizado cruzamento do eixo 1028. Reporte na vertical do farol de Itapuã para transferência. Reportará farol de Itapuã, Hotel Romeu Golf. Romeu Golf já está no farol Itapuã. Hotel Romeu Golf, chame o controle Salvador em 120, decimal 80. Transfere controle, Hotel Romeu Golf. Clem, but you are on a on Golf 6 and I can't get you for radio contact. You will have to stand by for. Roger, you have knowledge about the DFR group? Controle, Papa Romeo, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, sob condições visuais, peço 10, ajuste Salvador no 0 no 8, confirme destino. Vai manter condições visuais, 500 pés, sobrevoo cidade baixa após Iguatemi, Hotel Romeu Golf. Gente, reporte no local de sobrevoo, Hotel Romeu Golf. Reportará. Bono 556, suba restrita nível 340, solicitado pelo Centro Recife. Chame o mesmo em 125, decimal 1. 251, 340, restrito. Uma boa tarde. Roger, descend to flight level 050, bar for flight. Papa Alfa Tango Tango, vetoração para o sequenciamento, mantenha presente proa. Desça para 3 mil pés. Presente proa, Tango Tango, Alfa Tango Tango. Controle ali para que os outros, solicita 15 graus à direita para levar a informação. 15 não, 10. 7 Lima Quilo Zulu, livre de desvio, reporte ao termo, em descida 4 mil pés. Descida 4 mil pés, já atrasado 3, hein? Negativo, autorizado 4 mil. É, 4 mil com o descendo o Lima Quilo Zulu. Dia Ponte, control, Papa Romeo, Romeo Delta Mike, passing no 1500 on onboard departure, Scott 5542. Papa Romeo, Romeo Delta Mike, radar contact at departure, climb to flight level 300, aboard departure after 2000 feet. Romeo Delta Mike, roger, now above 2000 feet is clear to aboard position. Hey, Tom. I'm from Prescott. 2 o'clock, 5.5 knots, call miles, fly heading Arbor intersection, Romeo Delta. Contra, eu vou 1790, sobre nível 370, vigilante. Obrigado. Estabilizado, 6200. 6200, torre 1895. 295. Se autoriza a gente voar na plug pelo, é mais 15 graus à direita aqui. Lima Kilo Zulu, vai necessitar que faça um sequenciamento após o desvio. Ah, tudo bem, então vai manter a proa aguardando. Atingi 3 mil pés, o Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, 2 mil pés, Duna, livre LS, reporte estabilizado. Contra estabilizado, Charlie Mike Papá. Bom dia. Bom dia, quem chama? Eu vou no 864, pode adiantar sair da Maceió? Claro, para Maceió é prevista pouca transição Aru. Pouca Aru, muito obrigado. Meto curva à direita na proa 240, seu limite são 1 ou 5 milhas nesta proa. Direita 240, limitado por 15 milhas nesta proa, Lima Kilo Zulu. Atir 050, só 3090. 2290, 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizar. 2000, reportará no X-ray, 3290. Romeo Delta Mike, flyhead, Elefa Intersection. Romeo Delta Mike, now Elefa Intersection. Na 3290, para o localizador, curva à direita na proa 0. 7-0, reporte estabilizado. Gente, reportará, 790, chame Centro Recife. 126, decimal 85, alterno 2545. 85, 2545. Muito obrigado, ótimo dia. Estabilizado LS, o Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, torre 1895. 1895, boa. Boa. Papá Papá Alfa Tango Tango, para o curso do localizador, curva à direita na proa 1940. 9. 219-6200. Doutor Salvador, bom dia, o Papa Papá, Charlie Mike Papá, estabilizado LS. Papá, Charlie Mike Papá, autorizado pouso pista 1-0, vento no 1-0 graus, 1-1-9. Livre pouso 1-0, Charlie Mike Papá. Até o meu voo, já não sabe sobre a volta. 7, até o meu voo. Chané 6200, táxi autorizado até o portão 08 via Alfa Juliette. Alfa Juliette pro 8, 6200. Suficiente do tráfego. Vai, vai, vai. Zulu, Zulu, curva esquerda pro 180. Esquerda pro 180, qual é o limite dessa pro? Limite ao curso localizador Lima, quilo Zulu, aguarde descida. Esquerda pro 180, limite ao localizador, aguarde descida, Lima, quilo Zulu. Sente o plano Yankee Pailhão, confirma o nível inicial? É o 200. Sente 200, aguarda cópia, subida da El Coral. Aí El Coral, aguarda cópia, obrigado. 2 mil pés, nível LS, suporte estabilizar. Papatango Lima, quilo Zulu, desça para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado, ajuste 10, 18. 2018, reporte estabilizado, Lima, quilo Zulu. Romeo Delta Mike, contact Recife Center, frequency 126, decimal 0, if unable 128, decimal 8. Romeo Delta Mike, 126, 0, if unable 128, 8. 3590, estabilizado? 3290 no CLS. 3290. Gente, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Bom dia, só 3290, final ILS da 110. Charlie Mike Papá, no solo 06, frequência, chame 1219, o que é solo? 19, Charlie Mike Papá, boa. Então 3290. Autorizado pouso, pista 10, vento 10, 0 graus, 10 nós. Livre pouso 10, confirma o vento, por favor. Tá 3290, vento 10, 0 graus, 10 nós. Sente livre pouso 10. Via Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, chame na Quebec. Sim, autorizado pelo taxa da Quebec, via Pátio 1, Lima, Mike, chama na Quebec, o chat é mais importante. Papapá, Alfa Tango Tango, continue a aproximação número 2 para pouso. Alfa Tango Tango. Papa Tango Lima, quilo Zulu para o localizador, curva à esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda para o 140, vai reportar estabilizado, Lima, quilo Zulu. Romeo Bravo Alpha Lima 41 South Cal Miles South West of Salvador VOR maintain flight level 0 cross correction crossing flight level 060 to flight level 050. That's correct, sir. Right, continue descent for 2000 feet 28 1018. 2000 feet 1018, Bravo Alpha Lima, thank you. Alfa Lima, confirm how many nautical miles you can maintain per minute of your high speed, sir? Azul 4076, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050, ajuste 10-18, chegada a Mari. Confirm Bravo Alpha Lima, your Tiger is pitched. Take up to the Alpha Mike, sir. I know, but I have to know your maximum speed. Maximum speed? About 155, sir. Roger, thank you. Estabilizado, localizador, Lima Kilo Zulu. Gente, Lima Kilo Zulu, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom, até mais. Boa. Ciente, Bravo Totango, nível inicial, Brelhaus. Ciente, o Bravo Totango já está para o funcionamento? Ciente, Bravo, obrigado. Oi, boa tarde, Papatango, Lima Kilo Zulu, está 3 milhas e meio de externo. Lima Kilo Zulu, continue a aproximação número 2 para pouso. Ciente, Lima Kilo Zulu. 9-0 na Alfa. Alfa Juliette, portão 62, eu corrijo, portão 2, 3290. Alfa Juliette, portão 2, 3290. Charlie, mais para pauta, autorizado até Aerostar, estacionar a frequência livre. Copia nível 180? Copio. Ilhéus nível 180 autorizado, via rota do plano de voo, a pista 1-0, primeira curva direita, subida coral. Transponder 0277. Controle 208. Célia 356, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 060. Ajuste 1018, chegada mais. Alfa Tantão. Qual o Salvador? Boa, 7-3-2-4-5. Controle Salvador, papap, tal de Juliette Zulu. Juliette São Zulu, adicione código 5542. 5542, passando o código. 7, Juliette, estamos Zulu com a Tafadá, 68 milhas, sudo nordeste do Rio de Salvador. Condições de mando. Confirme quantas milhas para a descida, Juliette, estamos Zulu. Afirma 20 milhas. 7, condições de voar na proa 260, seu limite são 30 milhas nessa proa para evitar um tráfego. Afirmo, 260, limitado, qual o limite? O limite são 30 milhas nessa prova. 260, limitado, 30 milhas, Delta Zulu. Delta Zulu informa o tráfego, posição de 11 horas, 26 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 095, Romeu Vitor 110. Viés. Zulu Papai, controle. Tá na escuta, quem é o tráfego, Zulu Papai? É. O 110, rota do plano. Aciona no transponder 5533, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 5340, calda 510, curva direita, Dael, Leda, Mótica. Seguindo a perto do 110, transponder 5533, controle 108, dano 3295. Seu 3895, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Agora acionado 5542 do Leste do Louco. Fecha. Aquilo do Louco, eu falo 115. Livre a próxima direita, chama o solo Salvador e 121 decimal 9. O 90 vai dar aqui dentro da camada, prefiro um desvio. 7, condições de curvar à direita 30 graus? Afirmativo, 30 graus à direita, Zulu Papai. Grato, Zulu Papai. Gravita Tango autorizado, Ilhéu, nível de voo 160. Rota Golf 677. Decola 17, primeira curva direita, saída coral. Aciona 0271 no transponder, o controle Salvador 120, decimal 8. Grave tortão, correto cotejamento? Confirme o PLB? Sente o grave tortão? Confirma o PLB? 04 a bordo, acionamento já acionado para o táxi, chame a torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro na 08. Puxa acionamento, azul 4463, bom turno. Azul 4463, autorizado de feedback, pode prontar. Para o táxi, azul 4463. Buscar no tubo da Alfa Lima, tá? Papai Romeu Bravo, Alfa Lima, radar. Correction, vector for the localizer course, turn right, heading 070, report established on the localizer course. Bravo, Falia. 070 will report established. Bravo, Falia, thank you. Altímetro no 08, livre taxa para ingresso. Vitor Tango aciona 5010. O 2067, cópia? 2067, pronto, cópia. O 2067, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, rota para o Zulu 110, após conforme o plano. Decola da 110, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Mótiva. Transponder 5023, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via up, Zulu 110, conforme rota do plano, decola da 10, com curva direita, na saída da EL, Leda, Mótiva. Acionado 5023, o controle 208, gol 2067. 2067, correto cotejamento, reporte para o pushback. Reportar gol 2067, obrigado. 2067. Estamos do Lufo Papa Eco, 19 milhas para a posição Conde, reassuma a navegação na proa de Conde. Reassuma navegação na proa de Conde, do Lufo Papa Eco. Zulu Papa Eco, o tráfego anteriormente formado já ultrapassado lateralmente. Ciente, Zulu Papa Eco. Pode voar, diretor Aracaju, Zulu Papa Eco. presente na proa de Aracaju, Zulu Papai. Zulu Papai, agora cai. Vitor Tango, para o ingresso? E o ingresso foi pateado e pronto no 7. Azul 4076, vista para 2000 pés, ajuste 10118 para o curso localizador, complete curva 070. Direito 070, descendo de cima, pode ser utilizado 4076. Controle Salvador, papapá, mais um desse momento. Mike Juliette Romeu, controle Salvador, siga. Romeu 44, de Serra Índia, Índia, para Serra Índia, Índia. Está chegando na BR-324, está sobrevoando através de Águas Claras, 2 milhas no sentido do eixo da pista, Mike Juliette Romeu. Juliette Mike Juliette Romeu. As condições visuais 510, 10018 no ajuste, informa o tráfego apenas no setor ali do Bonfim. Repassando, livre decolar da 17, vento 110 graus, como 0 na. Tráfego, mantendo 510 no setor do Bonfim, próximo à Duna, o Mike Juliette Romeu, fica atento ao mesmo. Fica atento ao mesmo, Mike Juliette Romeu. Reporte para ingresso pátio 1, no Alfa Tantan. Então, Romeu Golf, confirme posição. Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Bravo Falima Localizer, sir. Bravo Falima Tower, contact tower 118.195, for long. 118.195. Chinelia 356, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Chinelia 356. Eu tenho o meu Golf, controle Salvador. Alfa Tantan, aguarde para o ingresso. Meu nome é Black, 3895 é o solo. Passing outer marker, Bravo Palima. Roger, clear to land, runway 10, wind 100 degrees with 11 knots, QNH 1018. Clear to land, Bravo Palima, thank you. Escoral, Bravo Tadango. Localizador Z4076. Cliente azul 4076, aguarde para chamar a torre, Salvador. Já no local de sobrevoo, 450 pés de mercélio, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, quem? Sim, retaguarda do Alfa Tango Tango, Lima Kilo Zulu, aguarde para ingresso, pátio principal. Chinelo 6254, pronto cópia? 6254, minha esposa. Chinelo 6254, autorizado Rio de Janeiro, nível 360. Rota Peso 44, Alfa Delta Alfa. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após voa direto ao Peso 44. Aciona 50, 16, o controle Salvador 120, décima 8. Puxa, 6254, autorizado para o Santos Mon 360. Decola a pista 10, primeira curva direita, da El, Leda, Itinerã, Pusulo 44 até Aldeia. 5016, transponde 20, decima 8, confere. Papatango Zulu Papaiaco 7 milhas para a posição Conde, mantenha o nível 095, serviço a dar terminado, chame Aracaju em 120, decima 3. Aracaju 1203, Zulu Papai, bom dia. Zulu 4076, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. 6254. Zulu 4076. Zulu 4076, reparte externo. 4076. before departure. Stand by AT clearance, Lima Victor Charlie Yankee, Lima. Para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, chamando 63, campeão. Copy como número 2, é pro da Fox. Via parte número 20, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste o time para 098, está 3895. Falou, Sonia 6254. Sonia 6254, prossiga. Para poder confirmar, crochê casa de novo essa informação aqui para a nossa subida, por gentileza, tá? Eu Lita Diné. Assim, o Sonia 6254. Saída da El, Leda, em Leda intercepta Upper Zulu 44 e prossegue até Alfa Delta Alfa. Excelente, obrigado. Leda intercepta Upper Zulu 44, obrigado. Livre. 7,6. Salvador, excelente dia, Oceané 6213, informação Romeu, autorização Galeão. Oceané 6213, aguarde cópia como número 3. Prepare Dael, Leda e Irubi. Dael, Leda e Irubi. Afirmo. Nada, obrigado. Afirmo, parte principal na Lima, chame a torre em 118 decimal 95. Alfa Tango Tango. Lima Kilo Zulu, siga o Alfa Tango Tango na Lima, chame a torre em 118 decimal 95. Siga o Alfa Tango Tango na Lima, chame a torre em 118 decimal 95. 5.6, informa o tráfego posição de 11 horas, 1.5 milhas, mantendo 500 pés em Robson 44, sobrevoo, não interfira já com sua aproximação, apenas para informar. Tá ciente, Oceanero 63, 5.6. Pista que decola e parte que se encontra. Novo e pelo. Alô, Juliano está de novo. Oi, pelo. A Tango Eco Delta Fox, eu sou. Alô, Ground, está sendo o Bravo Alfa Lima, Juliano está não, se dirige ao mando 7. Confirm, April 3, Bravo Alfa Lima. Livre pouso no 0, vento no 20 graus com 1 nós, altímetro no 08. No 08, livre pouso no 0, azul 4076. Azul 4463, decolado aos 27, controle 120, decimal 8, com voo. 208, boa, azul 4463. Boa tarde, azul 4463, saída coral. Azul 4463, contato radar na decolagem, subo para nível 180, direto coral. 180, direto coral, azul 4463. Xanar 356 estabilizado? Estabilizado, Xanar 6356. Excelente, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, boa, Xanar 6356. Boa. Alfa Lima, Provis Tex da Alfa, come before taxi Juliet. 6356 estabilizado. Xanar 6356, continua a aproximação, guarde pista livre. Patango Eco Delta Fox. Pronto, cópia? Papatango Eco Delta Fox, autorizado Siri 045. Decola da 17, primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés, está liberação do controle. Aciona 5006 no transponder, o controle 120, decimal 8. O Delta Fox descobriu o som? Agora sim, alto e claro. Poderia cotejar a autorização? Oi, 64, pode iniciar? Rio 4076, Salão 29, livre direita, Salão 21, decimal 9. Direita, 219, 4076. Rio Cruzamento, Rapaz Livre Táxi, Pátio 5. Sobre manter nível 120. Gente, vai manter 120, aguardando em alta, fica para 160, grave pedaço. Oi Salvador, bom dia, passarido 2230, informação Romeu. Passarido 2230, controle Salvador, sendo identificação. Reporte ideal de descida, o ajuste Salvador no 018, quando Duna. Espaço 5, Lima, que usa o louco. Não, cumpriu, é Tokyo, aprova. Reditor. Papa Romeo, Bravo Alfa Lima, mantém posição, tá com Juliette. Papa Tango Eco Delta Fox copiou o solo? Não foi possível ouvir o cotejamento. 4.018, 2230, grato. Azul 4463, informa tráfego posição de 12 horas, 18 milhas, rumo do teste. Mantendo nível 120, Papa Alfa Yankee 1. Bom noite, 64, prossiga. Pode ver 130, azul 4463. Gente, o Bravo Alfa Lima, mantenha a posição, não intercede. Não consigo, vou pode reiniciar o pushback? Afirmo. Obrigado. Já matou, já tá no negócio. 76, mantém a posição antes da Juliette. Vai tentar, 0070. Através do Pinto Açu, retorna em imagem. Gente, dá presente, autorizado setor norte, hotel Romeo Golf, reporte livrando o Travessa 1-0. Autorizado, reportará livrando o Travessa 1-0, hotel Romeo Golf. 356, solo 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, livre à direita, chinelo 6356, boa. Bom dia, chinelo 6356. Chinelo 6356, reporte antes da taxa da Juliette. Reporte antes da Juliette, chinelo 6356. O Papa Romeu Bravo Alfa Lima prossegue com o táxi contornando o pátio principal. Na Lima, mantém a posição e chame a torre 118, decimal 95. Agora, Bravo, Tatá. Tá, então informe a razão de subida. Bravo, acabou de passar uma 3-0, azul 4463. 74463. Suba com a razão de subida no mínimo 1.600 pés por minuto, tem condições? Sim, estou mantendo 2.700. Exato. Cruzado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da Eule e da Iru, meu PNV 857 Moura. Transponder 5553, o controle 120, decimal 8. 360, Galeão, 10, à direita, fora. Dael, Leda, Inume, Uniforme, November 8, 57, Mou. 5553, 120, decimal 8. Prossegue. O braço da entrada do Oceano de Guilherme, o braço sobrevoo e travessa para a da Copa da Gente, o braço é sem condições visuais. Reporte dizendo CPF. Vai reportar de braço, o braço já está. Operador, boa, está presente na Da 3895, contato cadastro para o 340, via saída da EL. 340, 395 da EL. Só não demora muito pra falar. 1864, livre táxi, Apache Luiz, ponto 010, torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1097. 097, Índia, 295. Muito obrigado, excelente dia. Gol 2067, aguarde para início do pushback. Aguardando, gol 2067. Delta Fox, aguarde para o cotejamento. O Bravo Alfa Lima, siga em frente até avistar a Taxi Lima. Siga em frente. Pushback na 6254, está no portão 4. Aguarde para início do pushback, 6254. Juliette, Oceaneiro 6356. Oceaneiro 6356, ingresso Juliette, remoto 14. Remoto 14, ingresso Juliette, Oceaneiro 6356. Papa Romeu Bravo, Alfa Lima, transfere a torre, 118, decimal 95. Delta Fox, aguarde para o cotejamento. Táxi via Lima, Mike Quebec, primeira direita, primeira esquerda, chama na Quebec para ingresso da 17. Autorizado para Quebec, é passar a táxi, 6254, passarela. 2067, eu sou. 2067. Está condicionado, após o Airbus da Avianca. Dá pra remota 114, tá livre pushback, pode pensar. Após a passagem do colega da Avianca, autorizado pushback, confirma a posição do mesmo? O mesmo está passando agora através do portão meia dúzia. Sim, é. Tapatango Eco Delta Fox, é o solo. Pode prosseguir com o cotejamento da autorização. Essa é a compulsão do pouso? .5006 no transponder e o controle em 120, decimal 8. 964, decolado aos 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Com a torre em 118, decimal 95, ajuste ao altímetro 1097. 0, Juliano, tá muito louco. Jorge, Salvador, 1864, da Gol, boa tarde. Boa noite, vai fácil, está de cadastro para o 350, via saída PUCA. PUCA, 350, gol. Animar aos 37, frequência livre. Livre, gol. Bravo, Alfa Lima, livre ingresso na 17, reporte livrando para o 44. Via Taxi Oscar, faz ingresso na pista, será a primeira à esquerda. Sônia? Ingresso na pista, segue à direita e livra na primeira taxiway à esquerda. Primeira curva direita, saída da EL, lida transição bote, Lopes 1-0, rota do plano. 5-4, 7-5, transponder, 1-2-0, decimal 8, controle. Autoridade São Paulo, 4-0-0, decolando no 7, no 3, no EL, monte, Lopes, fazendo 1-0, nível do 4, transponder, 1-2-0-8, controle. Capão Romeu, Alfa de Uniforme, correto cotejamento, confirma o PAB e o PAT que se encontra. O 5 a bordo, PAT da aérea. Acionamento táxi com a torre 118, decimal 95, ajuste ao time para 1017, Papai Romeu Alfa Lima de Forte. 1295, acionamento. Pro táxi, Ocean Air 6254, nosso câmbio é 103, 4 horas de autonomia, o alternado é Guarulhos. Ocean Air 6254, livre táxi via Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste ao time para 1017. 1017. Vai iniciar. Zero. Inicia 050. Quando possível, ITAP. Autorizada, presente, voa ITAP. Está presente, ITAP, TAM 32, no meio, descendo ao 050. Azul 4463 a 53 milhas sudoeste, verso Salvador, seu radar está encerrado. Mantenha o nível de voo 180, chama o controle Ilhéus 120, decimal 1. Fale uma frequência livre estacionar. Está sem livre, depois seu regresso. Delta Fox cleared for runway 17, report lined up and ready. Sorry, I'm sorry, I'm a 254, próxima espera pronto. I'm a 254, mantenha o ponto de espera. Espera 67, está pronto para o taxi. Tem 182 a bordo, 4 horas e 15 minutos, está alternando Galeão. 12067, vindo táxi a Fátima 1 Índia, contestar 10 Torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro 1017. Autorizado via Fátima 1 Índia, quando pronto chama 2, decimal 95, 107, 2097. Vamos ao anel da Espanha para a cena. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, se prepara. TV 2230, se para 2.000 pés, o ajuste no 017, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. No 097, desce 2.000, chama lá no ILS, 2230. Paulo San 3283, autorização Brasília, frente de atenção. Para o TAM 3283? Afirma, autorização Brasília. TAM 3283, autorizado Brasília, nível 360. Decolo da pista 10, primeira curva direita. Saída árvore elétrica 17. Aciona 5035 no transponder, controle Salvador 120, decimal 8. O 3283 está autorizado para Brasília, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva direita, árvore elétrica, antes do 17 até Brasília. 5035 ao transponder, 208 é o controle de Salvador. 3283. Está 3283, correto, reporte pronto para o Chibet. Reportará, obrigado. Delta Fox, cleared for takeoff, runway 17, wind 110 degrees with 9 or not. Quatro ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, né, 254. Uso luz, solo 42, livre direita, solo 12, um decimal 9. Fox, Airborne at 42, call departure 120.8, have a good flight. Now departure 120.8, have a good flight. Weather departure, go on. Southbound, 55 times west of Delta Fox, 400 to 1000. Southbound, west of Delta Fox, maintain visual condition, report the Florida Bar. Okay, report of, you know, Florida Bar Lighthouse, Bar Lighthouse. New flight direct to Siri. I think you up to 045 is possible. Pick to city at the Fox and climb to 4,500 feet. Direct city 4,500 at the Fox. Thank you. Continuando no 07, livre taxa para ingresso. Confirma o vento, 1 no 0 graus com 9 nós. É, vai iniciar. 462, pode voar tudo, né? 962, mantém o perfil de chegada, sai com o número 2. Salvador, bom dia, Vassalido 2230, passando Duna, aliás, checando externo, baixou, travou. Bom dia, Vassalido 2230, livre pouso no 10, vento 1-10 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 7. No 0, no 7, livre pouso 1-0, 2230. Xanha 6254, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom final de semana. Para Lima Uniforme, livre ingresso, apartilhado e pronto. Ingresso, apartilhado e pronto, livre ingresso. 360, via da EL, 6254 da Soné. Controle, Borodi, espaço. 1864, chama centro Recife, 26.85. 26.85, obrigado. Salvador, boa, 3804, informação, qual é o meu? 3804, autorizada chegada a Mário, desça via para o nível de voo 060. 060, 3804, chegada a Mário. Poderia coordenar para o Lido, 6254? Obrigado, direto Lido, 6254. Direto Lido, obrigado. 2067, mas passaria na cor final e mantém no zero. Ok, após a passagem do colega da passarela na final, ele mantém o 2067. Só para o 230. Lima Uniforme, linha decola da 17, vento 120 graus com 9 nós. Controle Salvador, o Mike Letra Romeu, abandonando o sobrevoo em Cajazeiras, tem intenção de sobrevoo na paralela, condições de cruzar por Duna, na presença? Autorizado, o Mike Letra Romeu, 510, no curso. Ele mantém o 050-132, no 6. Letra Romeu, copia o controle. Gente, o Letra Romeu vai cruzar Duna da presença, Mike Letra Romeu. Então, 32 no 6, desce para 2 no peso, ajuste no 0 no 7, autorizado a final e LS reporta estabilizado. 2000 no 0 no 7, chamarei estabilizado, tá? 32 no 6. Controle, Papa Romeu Alfa Lima Uniforme, boa tarde, decolou cruza 1500 pés. Papa Romeu Alfa Lima e Uniforme, passado radar, estou para o 400 via saída da EL. Via da EL 400, Alfa Lima Uniforme. Como 962, reduza para 200. Reduzindo a 200. 67, decolado aos 49, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, até um bom dia, voo 2067. Departure runway 17, after departure turn right, Adbot, departure. Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure. Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. After confirm your flight plan route, Skulk 5070, Salvador approach 120.8. Os dois me confirmam, sabe? Yeah, 962, desça para 3 no pés, ajuste no 07, segue tráfego 1 hora 8 milhas, um Airbus 320 com 200 de Godspeed. Eu saio com o número 2 na aproximação, gol no 962. Approach, até a indicada de 209. Controle Salvador, muito bom dia, voo 2067, decolando a Dael. Voo 2067, contato radar, sou para o 340, via cega Dael. 340, via Dael, voo 2067. Lima, Victor Charlie Yankee, Lima. Call tower 118.95281017 for startup and taxi. Através de Duna, a próxima estagem para Pituaçu, mantendo 400 pés, Mike e Leite Romeu. Thank you, Mike e Leite Romeu, e mais... Um minuto teremos um tráfego em aproximação de Salvador. Solicito que o senhor afaste para o litoral sul. Passará para o litoral sul quando solicitado, mais que já de Romeu, mantendo a vertical. Salvador, Chanel 6254, vai cruzando 170. Papai Lima, Lima Fox, agora de cópia como número 2. A Juliette Romeu do presente a face para o litoral sul. A Juliette Romeu? 410 está passando mais Juliette Romeu. A Juliette Romeu, atrás dele nós temos um Boeing 738. Em mais dois minutos também estará em Singra. Aguarde a passagem do mesmo, que vai ter uma janela maior para fazer o sobrevoo. Papa Romeu Alfa Lima e Uniforme chama Centro Recife no 25.1. 251, Alfa Lima Uniforme, bom serviço. Estabilizado, 132 no meio. 132 no meio, contato da vacuna.